18º volume da obra. Com a cultura racional, a paz será restaurada universalmente. Este conhecimento é de paz e amor universal. Agora chegou no mundo a verdadeira paz por meio da cultura racional. Com a cultura racional, a paz será restaurada universalmente, porque todos serão orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, a cultura é racional. A cultura é do mundo racional. Com esta cultura, que é a cultura consciente, a paz universal brilhará para sempre. Mas, para chegar a este ponto, é preciso ler e reler. Ler e reler muitíssimas vezes, para sentirem no seu eu e adquirirem o domínio da cultura racional. Por meio da cultura racional, a paz brilhará universalmente, devido todos serem orientados pelo mundo racional. Aí haverá paz, amor e fraternidade racional. A cultura racional é a cultura consciente, é a cultura do mundo racional, do mundo de origem do animal racional. Somente a cultura de origem do animal racional é que pode equilibrar o aparelho racional. Somente com a cultura do mundo de sua origem, do mundo racional. Com a cultura racional, o aparelho racional ficará equilibrado. Então, com a cultura racional, a paz será restaurada universalmente. Todos se entendendo racionalmente. Todos se compreendendo racionalmente. Todos felizes, alegres e contentes racionalmente. E tudo dando certo na vida de todos racionalmente. Tudo isto somente com a cultura do mundo de origem do aparelho racional, o mundo racional, com a cultura racional. Com a cultura racional, haverá paz entre todos universalmente, porque é a cultura consciente, é a cultura positiva, é a cultura do verdadeiro equilíbrio racional. Daí, haverá a paz universal entre todos. Com a cultura racional, a cultura do mundo da origem do animal racional, que está agora na fase de aparelho racional, com a cultura racional. Então, somente com a cultura racional haverá paz entre todos racionalmente. Tratem de ler e reler. Ler e reler para ficarem possuídos da cultura racional, para ficarem equilibrados pela cultura racional, para serem orientados pela cultura racional. Aí sim se justifica a razão de um por todos e todos por um, com a cultura racional. Queiram ou não queiram, todos têm que alcançar a cultura racional, porque estão dentro da fase racional. Quem estiver fora desta fase está em liquidação, porque a fase de animal racional já foi liquidada, e os seus feitos, que são os seres, estão em liquidação também. Por isso, está aí essa mortandade nunca vista, essa mortandade que impressiona todos e apavora todos, porque os feitos da fase de animal racional, que já se liquidou, estão em liquidação também. Então, queiram ou não queiram, todos têm que entrar na fase racional, para serem amparados pela fase racional, para serem protegidos pela fase racional, para serem orientados pela fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem do aparelho racional. Todos, queiram ou não queiram, têm que ser possuídos da cultura do mundo racional, da cultura racional, da cultura do mundo de sua origem, da verdadeira origem de animal racional, que era e está agora na fase de aparelho racional, passando para aparelho racional. Então, queiram ou não queiram, todos têm que possuir a cultura, porque a fase que terminou foi a fase de animal racional. Essa fase foi liquidada e entraram em liquidação os seus feitos, que são os seres, e por isso está aí a liquidação física, moral e financeira em grande escala, terrivelmente, abrasadoramente, impressionantemente e tenebrosamente. Estão aí os desastres de todas as espécies, de todas as formas e de todos os tamanhos. Desastres apavorantes, impressionantes e que se multiplicam cada vez mais. Tudo de pior para pior, porque a fase é de liquidação, porque já terminou a fase de animal. Chega de ser animal. O animal continua a admitir e a adotar aquilo que já foi superado, esse tudo aparente que já foi superado. E por tudo isso já cair no ridículo, é que estão aí em liquidação. A confusão é reinante entre todos. Cada vez tudo se agrava mais. As inquietações são cada vez maiores. Ninguém tem sossego. São uns contra os outros. Tudo isso porque a fase de animal racional já se acabou. A fase foi liquidada e os seus feitos estão em liquidação. A liquidação do animal racional, dos que ainda estão com os mesmos costumes e hábitos da fase de animal racional. Entrou no mundo, há muito, a fase racional. Chegou a hora de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e serem orientados pelo mundo racional. Serem orientados pelo seu mundo verdadeiro, racional. Então, não adianta ficarem teimando com a fase que já foi superada, a fase de animal, a fase inconsciente, porque o inconsciente sempre multiplicou o mal por ser inconsciente. Por isso, está aí o animal racional em liquidação. Liquidação financeira, liquidação física, liquidação em todos os pontos de vista. Agora, todos têm que entrar para a fase que veio substituir a fase que se acabou. Todos têm que entrar para a fase de aparelho racional. Todos têm que ser possuidores da cultura racional, porque a cultura de animal racional já foi superada, já chegou ao auge do desespero, do desequilíbrio, do desentendimento, enfim, do desconchavo de tudo de ruim. Já chegou o fim da fase de animal racional. A descrença de tudo generalizou-se de uma tal forma que o desequilíbrio tomou conta de todos. Ninguém acredita mais em ninguém. Uns com medo dos outros, vivendo todos apavorados, amedrontados, desassossegados. Todos sem sossego, todos sem paz. O desequilíbrio atuante em todas as camadas e de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, provando que tudo isso está superado. Tudo perdeu o valor e, por isso, entraram em pânico. Ninguém hoje sabe o que sabe. Ninguém mais hoje sabe o que quer. Todos tontos, todos vivendo sem garantias, assustados, numa situação de salve-se quem puder. Chegaram no auge do fogo, tudo pelo fogo. É fogo por todos os lados, por todos os cantos. Há a desarmonia, o desentendimento, as discussões, as brigas, as guerras, enfim, uma discórdia infernal universalmente. Tudo isso por tudo estar em liquidação, como aí está. Então, chegou a fase racional que veio substituir a fase de animal racional, que já terminou, que já se liquidou, porque chegou o seu fim, o fim do nada. Nada está valendo nada. Chegou o fim do nada, que tudo parecia ser e hoje não é mais. Desiludidos das aparências, entraram em pânico, em liquidação. E por isso está aí a liquidação do animal racional, de um modo geral, sobre todos os aspectos e sobre todos os pontos de vista. Todos em ruínas, todos caminhando para as ruínas, como aí estão vendo. Ninguém tem garantia, ninguém tem aonde se agarrar, ninguém tem com quem contar. Tudo é falso. Assim, o desequilíbrio generalizou-se de uma tal maneira que andam todos confusos consigo mesmos, com tudo e com todos. Vejam, todos sofrendo, todos penando cada vez mais. O desespero é grande entre todos. O desassossego, as ruínas das ruínas em progresso, destruindo tudo e todos, porque a fase de animal já foi liquidada, já foi superada, estourou, por não ter valor de espécie alguma, por ser uma fase inconsciente, por ser a fase de animal. O animal nunca soube por que vivia na categoria de animal. O animal é inconsciente e, por isso, por ser animal, sempre viveu mal e multiplicando o mal, por ser inconsciente, livre pensador. Então, essa fase de animal estourou, acabou-se, está superada há muito. E agora estão aí em liquidação os feitos da fase que foi liquidada, por não ter valor, por ser do inconsciente, por ser do animal, a fase de animal racional, a fase inconsciente. Sabem o que é inconsciente? O inconsciente não regula, e quem não regula é louco. Por isso, estão aí as maiores loucuras. Os efeitos das maiores loucuras são as multiplicações das hecatombes, são as multiplicações dos desentendimentos, dos choques de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os jeitos. Choques sangrentos, choques turbulentos, num verdadeiro desequilíbrio. Então, numa fase em liquidação, sofrem todos cada vez mais. Está aí a causa da multiplicação do sofrimento. Não sabem que todo sofrimento tem causa? Não há sofrimento sem causa. Se estão aí todos desorientados, tudo em multiplicação de ruínas, é porque existe a causa. A causa foi a fase de animal que se acabou. Foi superada, estourou, foi liquidada por não ter valor, por ser uma fase de animal, uma fase de lapidação do animal racional, uma fase para lapidação do animal racional. E continuam os teimosos, que são os feitos desta fase que foi liquidada, sendo liquidados, como aí estão, de todas as formas e de todas as maneiras. Doenças horríveis, terríveis, tenebrosas e tudo, enfim. As ruínas se multiplicando, todos falando em bem, à procura do bem e vendo a multiplicação do mal, vendo a multiplicação da destruição de tudo e dizendo: que horror! Onde vamos parar com estes absurdos que não têm mais cabimento? Ninguém tem mais garantias. Todo mundo sofrendo por estar na fase de liquidação dos feitos do animal racional. Então, está aí a causa. A fase de animal foi liquidada e os feitos, que são todos os seres que aí estão, entraram em liquidação também. Agora, chegou a fase consciente para substituir a fase inconsciente que terminou. Chegou a fase racional, a fase consciente. Todos têm que possuir a cultura racional. Ligarem-se ao seu verdadeiro mundo de origem e serem orientados pelo seu mundo de origem. Receberem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. E daí, tudo dando certo na vida de todos. É a restauração da paz eterna entre todos, a paz racional, pelos que estão possuidores da cultura racional. Vejam a que ponto chegaram universalmente. Um labirinto monstruoso que ninguém tem sossego. Dia e noite, noite e dia, desassossegados. Não há sossego para ninguém. Não há paz para ninguém. Todos intranquilos, todos preocupados. A preocupação é grande universalmente entre todos. Vejam que agora chegou o que todos estavam precisando, o que todos estavam procurando, o que todos estavam necessitando, que era de paz, amor, fraternidade e equilíbrio universal. Então, está aí em suas mãos a cultura racional. É dever de todos fazerem a propaganda da cultura racional, para salvarem o animal racional que está em liquidação e não sabe o porquê está sendo liquidado dessa maneira. É preciso a propaganda dia e noite para salvar os seus irmãos que estão em liquidação, que estão ainda na fase de liquidação, dos remanescentes da fase que foi liquidada e que estão em liquidação. Vejam que agora todos dentro da fase racional estão brilhando racionalmente. Todos sendo orientados para o seu verdadeiro equilíbrio, o equilíbrio racional. A vida hoje é a vida racional, porque está aí, no mundo, a fase racional. Então, a vida tem que ser racional, porque a vida de animal racional já foi superada. Já acabou essa fase de animal, de inconscientes. Agora entrou a fase consciente, a fase racional. A vida agora é racional. Todos têm que ser orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro de sua origem de aparelho racional, que antes era animal racional. Todos hoje têm que ser orientados pelo mundo de sua origem, o mundo racional. A vida hoje é racional. Tem que ser racional porque está aí a fase racional, a fase do equilíbrio universal. Então, todos têm, imediatamente, sem perca de tempo, que conhecer o que devem fazer para parar de sofrer e para parar de multiplicar o sofrimento. Todos têm que entrar para a fase racional, que a vida agora, no mundo, é racional. Existem os teimosos, os confusos, os rebeldes e os doentes, mas todos têm o seu dia de chegar, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Estão em liquidação, porque os que estão fora dessa fase estão em liquidação. Quem estiver fora da fase racional está propenso a ser liquidado a qualquer momento. Então, para que não seja liquidado, tem que entrar para a fase racional, para ser protegido pela fase racional, para ser amparado pela fase racional, para ser orientado pela fase racional, para receber todas as orientações do mundo racional. A vida é racional, porque a vida de animal já se acabou, porque a fase de animal já foi extinta. Ficaram os seus feitos, que são os remanescentes, mas que aí estão em liquidação também. Está na hora de todos entrarem para a fase racional. Entrar quer dizer conhecerem, lerem e relerem, para entenderem, conhecerem e saberem o que é a fase racional. Existem os confusos e os rebeldes, que são animais mesmo, inconscientes. São confusos porque nunca souberam por que são animais. E não sabendo por que são animais, como é que vão saber por que estão vivendo? Não sabem por que estão vivendo. E a quem não sabe o porquê está vivendo, o que acontece? Sofre, por lhe faltar o verdadeiro saber. Mas os inconscientes, muito embrutecidos e vaidosos, sempre julgaram ser aquilo que não são, vivendo de aparências, vergonhosamente desse jeito, alimentando a destruição e a multiplicação da mesma, pensando e julgando estarem muito certos e o sofrimento provando que coisa alguma está certa. Esses são os confusos, são os retardatários, que sofrerão muito por a fase ser uma fase em liquidação e os feitos da fase que terminou em liquidação também. Então, o que acontece? Sem terem com quem contar, sem terem onde se agarrar, ficam sem sossego dia e noite, noite e dia, por esses feitos da fase que terminou estarem em liquidação. Mas hoje ou mais amanhã, todos esses confusos, teimosos e rebeldes estarão dentro da fase racional, porque não há outro remédio. A estrada certa é uma só. A verdade é uma só, não são duas. Não existem duas verdades. Então, não há outro remédio para os retardatários tomarem conhecimento da fase racional, da cultura racional, porque agora tudo é racional. Por estar aí a fase racional, por estar no mundo a fase racional. Tudo é racional. Vejam o mundo como pega fogo por todos os lados e por todos os cantos, por toda a parte. Ninguém tem sossego dia e noite. Todos em liquidação moral, física e financeira, por serem remanescentes dos feitos da fase que terminou, da fase de racional. Ridicularizados pela fase, por serem uns animais e julgando ser o que nunca foram. Agora sim é que vão ser o que nunca foram. Vão ser racionais. Agora sim. Então, vejam o empobrecimento, o atraso intelectual da fase de animal racional. Vejam o valor dessas múmias, o valor aparente, o valor sem valor, porque aparências não são verdades. Vejam os envaidecidos, presunçosos e orgulhosos. Com que cara ficarão quando chegarem a conhecer o que você já conhece, o que você já está lendo, já sabe e conhece? Com que cara ficarão esses animais da fase de animal racional, esses animais racionais? Com que cara ficarão esses animais? Com cara de uma alimentação sem sal e dizendo: é verdade, fomos prejudicados porque estávamos cegos na fase de animal racional, na fase inconsciente, na fase onde tudo falhava e tinha mesmo que falhar, por sermos inconscientes. Na fase em que vivíamos à procura do certo a vida inteira e sempre por acertar. Vivíamos a vida inteira à procura do bem e sempre por encontrá-lo. O sofrimento sempre provando e comprovando a nulidade do nosso saber. Os desacertos, as dúvidas em tudo. Enfim, foi uma fase que chegou no auge de sua superação, por nós não termos base para coisa alguma. Era tudo no ar, era tudo ficção. Vivíamos com um saber que não nos adiantava coisa alguma, porque era um saber que multiplicava o sofrer, que o sofrimento provava o contrário. Sim, porque se nós soubéssemos, não sofríamos. Por não sabermos, é que somos sofredores. Então, a fase inconsciente é a fase de animal. Basta estar nessa fase de animal para ser desconhecido do seu ser e não conhecer por que é um animal. Vivendo assim, abruptamente, selvagemente, até que chegasse a verdade das verdades, como agora chegou, a fase racional. Agora tem base e lógica para se basearem. Então, na fase do vosso verdadeiro equilíbrio, com a cultura racional. Agora, com a cultura racional, tudo é racional. E assim sendo, todos brilhando racionalmente para o resto da vida. A cultura racional é a cultura verdadeira do equilíbrio do aparelho racional. Com a cultura racional, tudo é racional. E tudo sendo racional, tudo dá certo na vida de todos. A cultura racional é do mundo racional, da origem do aparelho racional. Então, o aparelho racional só pode viver equilibrado com a cultura do mundo de sua origem, com a cultura racional. E assim, todos felizes e contentes racionalmente, por estarem ligados à fase racional, ao mundo racional. Então, o aparelho racional, com a cultura racional, está equilibrado racionalmente, porque a cultura do seu verdadeiro natural é a cultura do seu verdadeiro mundo de origem, é a cultura do seu ser de racional, de aparelho racional. E assim sendo, tudo dando certo na vida de todos, racionalmente. A cultura racional é a cultura consciente e positiva, e a cultura do animal racional é a cultura inconsciente, e a cultura negativa sobre todos os pontos de vista e sobre todos os aspectos. Então, o aparelho racional, para viver racionalmente equilibrado, somente com a cultura racional, com a cultura do mundo de sua origem. Aí a felicidade é eterna, a paz é eterna e tudo brilhando racionalmente. Todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida, por tudo dar certo racionalmente na vida de todos. A cultura do animal racional é a cultura dos desacertos, dos desconchavos, é a cultura do desequilíbrio, é a cultura da conservação e multiplicação dos males e de todas as ruínas. Por isso, o animal racional não passava de um grande sofredor, com toda a cultura e sofrendo sempre com a cultura do animal. A cultura do animal somente multiplicou o mal e somente tinha que multiplicar o mal, por ser uma cultura inconsciente, por ser uma cultura de animal. O animal é um livre pensador, e por ser um livre pensador, eis a razão do monstruoso desequilíbrio entre todos. O livre pensador quer dizer: todos pensam diferentes. E por todos pensarem diferentes uns dos outros, é que se tornaram uns contra os outros, por serem livres pensadores. O livre pensador não é côncio das coisas reais. O livre pensador, por ser livre pensador, torna-se um confuso, um avarento, um turbulento. Por ser livre pensador, é um negativo com o positivo aparente. O livre pensador é um sonhador, vive sonhando. É um aventureiro que vive à mercê das esperanças, que vive na incerteza de tudo, desconfiado com tudo, com medo de tudo, duvidando de tudo, uns dos outros, duvidando até de si mesmo, por ser um livre pensador. O livre pensador não sabe o porquê ele existe. Não sabe por que é um animal. Não sabe por que é um livre pensador, aventureiro, sonhador, materialista, confuso e sofredor. O livre pensador não sabe por que o seu ser é cheio de defeitos. O livre pensador não sabe por que nasceu em cima dessa terra e muito menos para quê. O livre pensador não sabe de onde veio, como veio, por que foi parar em cima dessa terra, nem para onde vai, como vai e o porquê vai. O livre pensador vive experimentando tudo para acertar ou não. Vive na incerteza de tudo. Vive de experiências, sempre em experiências, sempre em pesquisas e em multiplicações das mesmas. O livre pensador vive sonhando, porque não sabe o porquê da sua vida aí dentro desse mundo. Não sabe o porquê da existência do mundo em que vive. O livre pensador é um sofredor e não sabe por que é um sofredor. Por ser livre pensador, não sabe por que é um mortal. Vive igual a um papagaio. Só fala aquilo que aprende. Só fala aquilo que o ensinam. Se não aprender, não sabe falar. Se aprende muito, fala muito. Se aprende pouco, fala pouco. Se não aprende nada, não sabe falar nada. É um papagaio. E assim vivia o livre pensador, como um animal racional, sem saber por que era um animal racional. Sonhando sempre e sofrendo sempre. O livre pensador vive à procura do certo a vida inteira e sempre por encontrar o certo. O livre pensador nunca soube por que tem essa vida provisória, por que tem esse corpo provisório, por que vive de esperanças e de ilusões. É um iludido. O livre pensador sempre viveu iludido com tudo. O livre pensador é cheio de defeitos, ganancioso, ambicioso, invejoso, materialista, desconfiado, ciumento e turbulento. O livre pensador tem uma infinidade de defeitos e não sabe o porquê de tantos defeitos. Tudo isso porque estavam na categoria de animal racional, na categoria inconsciente, na categoria negativa. E por ser uma categoria negativa, tudo falha, tudo nega, tudo é falso. E por isso, tudo se acaba. O livre pensador nunca soube por que seu ser é de origem do mal. Matéria é um mal, e por ser um mal, por si mesmo se destrói, e por isso, tudo se acaba. Vejam qual era a sabedoria do livre pensador. A sabedoria do nada. Qual era a sabedoria do sonhador? A sabedoria do nada. E por tudo assim ser, é que tudo começa do nada e acaba em nada. O livre pensador sempre lutando ferozmente pelo nada. Lutando, lutando sempre para terminar em nada. Então perguntavam, quem és tu, livre pensador? O livre pensador nunca soube responder. Porque o livre pensador nunca soube a origem do tu e a origem do eu, a origem do seu ser. E assim, vivendo de sonhos, como verdadeiros cegos de olhos abertos, procurando o que não perderam. Vejam a vida da cultura do livre pensador. Hoje, com a cultura racional, é que estão se certificando do porquê eram assim, na fase de animal racional, uma fase sem base e sem lógica. E assim vivendo, penando sempre, sentindo tudo falho e dizendo, é verdade, tudo falha, e por isso o que é hoje não é amanhã. Hoje tudo é de um jeito. Já amanhã é de outro, e depois outro, e assim multiplicando as formas e os jeitos. A cultura racional é a redentora do aparelho racional. Esta é que é a verdadeira cultura do aparelho racional, do mundo ao qual está ligado, do seu verdadeiro mundo de origem, por estar dentro da fase racional, a fase consciente do mundo da origem dessa deformação racional. E assim, de tal maneira ficaram na fase de animal racional que eram cegos de olhos abertos, e por assim serem, não sabiam dar divulgação do seu ser e muito menos a divulgação do porquê de todos os seres. Não sabiam dar a divulgação do mundo que habitam e muito menos do porquê do seu ser de origem animal. Hoje, tudo esclarecido. São animais porque tudo e todos nasceram do chão. Surgiram todos de um lugar só. Filhos do chão, mas cada qual com categoria diferente. O animal racional nasceu do chão como um outro animal qualquer, ou como um outro vegetal qualquer, mas com fórmula diferente, com fórmula de animal racional. E por isso, tudo e todos, por nascerem do chão, é que dependem da água para poderem viver como outro vegetal qualquer. E assim, o animal nunca soube a sua origem e muito menos que nasceu do chão e por que nasceu do chão. Então ficava o animal racional ignorando a sua verdadeira origem. Hoje, todos sabendo que são de origem racional, que, com a extinção dos corpos anteriores a esses, de matéria, que se extinguiram em cima da resina e em cima da planície, é que veio a deformação, surgindo a deformação material do animal racional. Então, nunca que o animal racional pôde atinar de onde ele veio, de onde ele surgiu, de onde ele nasceu, porque veio passando por uma infinidade de fases. Quando chegaram a atingir os primeiros e insignificantes entendimentos das coisas, já tinham se passado várias transformações. E por isso, o animal racional nunca soube de onde ele veio, como veio e por que veio. Vivendo aí misteriosamente, enigmaticamente, sem darem solução. Sem terem solução do porquê assim são, do que foram antes de assim serem, de que maneira foram e de que forma eram. E assim, nunca podiam saber de onde vieram, nem para onde vão. Vieram do mundo racional e hoje todos de volta para o mundo racional, por meio do conhecimento racional. Então, o animal racional, por ser de origem pura, é que queria fazer da matéria uma coisa pura, sem poder. Falavam em pureza e procuravam, como até hoje procuram, aperfeiçoar tudo o que podiam e que podem, a seu modo de ver e a seu modo de sentir, lapidando as coisas e descobrindo sempre, em multiplicações de descobertas, procurando sempre o melhor e sempre tudo de mal a pior, procurando sempre tudo endireitar e sempre tudo por ficar direito, procurando o certo sempre e tudo e todos por acertar. Vivia o animal pensando no certo, pensando no bom, pensando no puro, por ser de origem pura racional. Procuravam meios e modos de todas as maneiras e de todas as formas para ver se purificavam a matéria ou se encontravam uma coisa pura na matéria. Ora, a matéria é de origem do mal. Nunca que podiam encontrar pureza na matéria. Mas o animal racional é de origem pura, de origem boa, de origem racional. O animal sempre viveu às voltas com a perfeição. sempre às voltas para combater o mal, e o mal se multiplicando, porque a matéria é de origem do mal. Nunca puderam e nem podiam chegar a um ponto de perfeição na fase de animal racional, porque basta ser animal para ser um imperfeito, cheio de defeitos. Assim, como é que podiam encontrar pureza? De forma alguma, sonhando de olhos abertos. A vida toda do animal sempre foi de sonhos, ilusões e de aparências, aparentando sempre o que nunca foram e o que não são, vivendo de aparências em contradição consigo mesmo e dizendo muitas vezes. A realidade da vida nos escapa de uma tal forma que nós não a podemos pôr em forma. Por a vida ser assim, dessa forma deformada, é que todos são diferentes. Vejam a luta do animal para ser lapidado. Quanta luta, quanto trabalho, quanto sofrimento, quanto padecimento para chegarem ao ponto em que estão, de amadurecimento sobre todos os pontos de vista, e dizendo: temos que encontrar, de qualquer forma, de qualquer maneira, um novo rumo, ou que apareça um novo rumo, porque neste rumo estamos marcando passo. Este rumo está superado, devido estar provado e comprovado a nulidade de tudo que existe neste paraíso de lama e sofrimento. A vida chegou ao auge do inconformismo, e por chegar ao auge do inconformismo é que ninguém se compreende, ninguém se entende e ninguém está conformado com a vida que tem. Aparentemente, fazem sentir que estão conformados, mas verdadeiramente, ninguém vive conformado com a vida que tem. Ninguém vive conformado porque ninguém se conforma com o sofrimento. Ninguém se conforma com os padecimentos. Ninguém se conforma com a morte. Ninguém se conforma com as dores. Ninguém se conforma com as doenças. Ninguém se conforma com as decepções, com as humilhações e com as ingratidões. Ninguém se conforma em ser assim como é. E assim, vejam que a vida é somente de aparências, por ser uma vida falsa nessas condições. Por dentro é uma coisa, e por fora é outra. Vejam a calamitosa vida do animal racional, que há muito vem lutando para a conquista do bem eterno de si mesmo e de todos. Vem guerreando à procura sempre de dias melhores, à procura da paz, do sossego, da felicidade, e tudo se multiplicando completamente ao contrário. Então, muitas vezes chegando no auge do desespero, dizem: ninguém entende esta vida, ninguém entende este mundo, ninguém se entende. Por isso, uns contra os outros, e muitos chegando ao ponto de dizer: o mundo sempre foi assim, ninguém nunca pôde endireitar o mundo, o sofrimento sempre existiu. Agora, de uns tempos para cá, o sofrimento se multiplicou de uma tal forma, impressionantemente, e todos dizendo: a impressão que temos é que estamos no fim dos tempos. Não é possível tanto padecimento e tanto sofrimento. O mundo chegou ao auge do descontrole e do desequilíbrio de todos, e por isso estão aí infinidades de modificações para verem se encontravam o melhor ponto para melhor viverem. Mas, quanto mais modificações, mais ruínas, mais as multiplicações dos males. As calamidades se multiplicam, as guerras, os descontentamentos e os choques de uns contra os outros. Um inferno com uma infinidade de multiplicações de desacertos. Então dizem: Quando é que todos vão andar certos universalmente? Quando é? Se quanto mais procuramos acertar, mais se multiplicam os desacertos, mais se multiplica o sofrimento. E por isso está aí a desinquietação universal. Chegará o dia do juízo final. Esse juízo final nunca chegando e o mal tragando todos, todos sofrendo e, por isso, todos são sofredores. Viveram assim, cegos de olhos abertos, nessa categoria de animal racional, procurando o fundamento da existência da vida e nunca encontrando o porquê de sua vida e dizendo: sabemos que do nada viemos, mas não sabemos o porquê deste nada nem o porquê assim somos. E assim, as multiplicações das tempestades nunca deixaram de existir. E o animal, como sempre, agonizando e dizendo: que mal fizemos para sofrer tanto? Agora, aí em suas mãos, o conhecimento da fase racional, que conduzirá todos ao seu verdadeiro destino, ao seu verdadeiro lugar, o mundo racional, por meio do conhecimento simples racional. Agora, com a cultura racional, é que vão se livrar eternamente do mal, do sofrimento da vida e do sofrimento do corpo, por ser desligada do corpo a parte animal. Agora sim, com a cultura racional, todos ligados ao mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Com a cultura racional, a abolição total do mal, a abolição das ruínas, a abolição de tudo que vinha dentro da fase de animal racional. Com a cultura racional, tudo de bem, tudo de bom, tudo de belo, tudo de sublime, tudo de lindo e de perfeito, por ser racional. Quem vive com a cultura racional, vive alegre, feliz e contente para o resto da vida. Todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, do mundo racional. Todos foram parar aí nessa deformação racional, mas agora todos estão de volta para o mundo racional, todos de volta ao mundo de origem, porque todos são de origem racional e voltam todos à sua verdadeira origem. Todos de volta à sua verdadeira origem. Portanto, não são daí, e por isso estão aí com essa vida provisória, com essa vida de matéria, sem garantias. Por não serem daí, é que, agora, chegou a fase racional, que é a fase em que todos estão de volta para o mundo racional. Hoje, a alegria de todos é muito grande. O contentamento de todos é muito grande. Acabaram-se as agonias. Acabou-se a vida dos agoniados, que viviam agonizando por coisa alguma saberem da origem do seu verdadeiro ser. Ninguém sabia de onde veio, nem para onde ia. E agora, todos sabem de onde vieram e para onde todos vão. Hoje, todos alegres, felizes e contentes por terem a noção final da vida da matéria. Todos sendo orientados racionalmente e sentindo a grande modificação que já fizeram, que estão fazendo e continuam a fazer. Antes de terem o conhecimento de sua verdadeira origem, viviam agonizando, agoniados. E agora, depois que tiveram todas essas mensagens, são completamente diferentes, muito diferentes do que eram. E assim, tudo e todos daqui para frente vão se modificando ainda mais, porque estão sendo desenvolvidos racionalmente. E quanto mais desenvolvidos, mais equilibrados em tudo vão ficando, e tudo de bem e de bom chegando. Em pouco tempo, todos senhores do seu verdadeiro natural, vendo a luz racional noite e dia, e nascendo em todos a vidência racional. Uns mais cedo, outros mais tarde um pouquinho, e outros mais tarde ainda, porque as naturezas são diferentes. Uns mais desenvolvidos, outros se desenvolvendo com mais facilidade e outros demorando mais um pouquinho. Mas, com o tempo, com a continuação da leitura, ficando também desenvolvidos racionalmente. Outros com mais tempo um pouquinho, mas chegarão todos no mesmo ponto de se imunizar. Na vida do magnetismo, são todos diferentes. Uns com mais cargas magnéticas e outros com menos cargas magnéticas. Os que têm menos cargas magnéticas se desenvolverão mais depressa racionalmente, e os que têm mais cargas magnéticas demorarão mais um pouquinho. As cargas magnéticas são fluidos magnéticos entranhados no corpo, no organismo. Então, para sair, para limpar, para se retirar do corpo, sempre demora mais do que outros que têm muito menos. Uns possuem menos cargas magnéticas e outros possuem grande carga magnética. Nos que possuem menos carga, nasce logo a vidência racional. E nos que possuem mais carga, demora mais, porque são mais carregados. A matéria, estando encharcada de fluidos magnéticos no organismo, nesse demorará mais um pouco a nascer a vidência, porque tudo isso vai saindo naturalmente sem a pessoa perceber, sem a pessoa sentir, porque são corpos fluídicos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Uns possuem grandes cargas e outros possuem menores cargas. Os que possuem menos cargas começam a ver a luz racional. Nasce a vidência mais depressa. E os que possuem mais cargas, os que são mais carregados, os que têm organismo mais carregado de carga magnética, esses demoram mais um pouco para limpar o corpo, para sair a carga magnética do organismo. Depois que sai, então começam a ver a luz racional, e daí nascendo a vidência racional. Ao nascer a vidência racional, vem tudo quanto é de racional. Então, é necessário a persistência na leitura para se desenvolverem racionalmente. O desenvolvimento é justamente o afastamento das cargas magnéticas que estão entranhadas no corpo. E ao terem o contato com a leitura, têm o contato com o fluido racional. O fluido racional, o fluido puro, vai entrando no corpo e eliminando o fluido mau, que é a carga magnética, porque são corpos fluídicos, elétricos e magnéticos. Uns com pouca carga, outros com muita carga e outros supercarregados. E assim, todos chegarão à mesma conclusão, uns mais cedo, outros mais tarde. Então dizem, fulano já está vendo a luz, fulano já tem a vidência racional, e eu, que leio tanto, ainda não vi. Ainda não possui, devido ter o corpo mais carregado de carga magnética, que está sendo afastada. Depois de afastada, chegará à mesma conclusão do outro que já está vendo, que vê a luz, que já se comunica com os habitantes, que já recebe orientações claras, porque já está mais desenvolvido, mais limpo. Os mais carregados demorarão mais, mas chegarão à mesma conclusão dos demais. Uns são magnéticos puros, No corpo mais carregado de magnetismo, demora mais um pouquinho para nascer a vidência racional. A limpeza do íntimo, a limpeza do organismo, que é magnetismo puro, que é magnético puro entranhado no corpo. Esses demorarão mais a ver a luz, e assim sucessivamente. Mas todos chegarão à mesma conclusão. O que faz todos serem diferentes uns dos outros são justamente as cargas magnéticas. Uns são dotados de muita carga magnética e outros de menos. Outros ainda de muito menos e outros de menos ainda. São variantes. É o que faz com que todos sejam diferentes. Uns dotados de grandes cargas magnéticas, outros de menos e outros de mais. Daí é que surge a diferença de uns com os outros, em pensamento, em procedimento e em tudo, enfim. Tudo por causa do magnetismo, devido serem corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Está aí o que faz a divergência dos pensamentos, dos gostos e das vontades. Porque tudo é magnetismo. E por tudo ser magnetismo, é que tudo se transforma. Por serem corpos magnéticos, estão aí com vida e, de repente, perdem a vida. Por serem corpos magnéticos, é que não têm grande durabilidade. O magnetismo é coisa passageira e, por isso, a vida é magnética. É uma vida passageira. O magnetismo é uma coisa que aparece e desaparece. Assim é a vida magnética e elétrica. Aparecem aí com vida e, daí mais um pouco, desaparecem. Acabou-se a vida por serem corpos elétricos e magnéticos. A vida é magnetismo. Uns possuem menos carga e outros mais carga. Daí a variedade de diferença entre todos. Então, a luz racional vai limpando o corpo magnético, tirando a carga magnética até chegar ao ponto da limpeza total, até nascer a luz racional. Nascendo a luz racional, nasce a vidência racional. E com a vidência racional, todos vendo tudo quanto é de racional. Os menos carregados ficarão limpos mais depressa e os mais carregados demorarão mais. Por isso, uns tantos vendo a luz e outros tantos custando a ver a luz. Mas a luz é para todos. É a luz do verdadeiro natural de todos. Por todos serem de origem racional, todos têm que chegar à mesma conclusão de racional. É por isso que muitos já estão vendo a luz racional e outros, lendo e relendo todos os dias, e ainda não estão vendo, porque têm o corpo mais carregado de magnetismo. Isso tudo é feito muito naturalmente, sem a pessoa sentir. Então, a vidência racional é uma, porque é a vidência do mundo racional. E a vidência espiritual, do mundo elétrico e magnético, é a vidência magnética. A vidência racional é do mundo racional, é a luz racional. E a vidência espiritual é a vidência magnética. A vidência da parte deformada, da parte do mal. É a vidência que prejudica. A vidência racional é diferente. É do mundo racional. Já não entra o magnetismo. Já tem o corpo limpo. A luz racional entra no corpo e afasta a parte magnética. Mesmo assim, todos vão recebendo suas orientações. As orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. E assim, com a cultura racional, todos desenvolvidos racionalmente, E daí todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por estarem em contato com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, o mundo racional em ordem do dia. Todos tomando conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem e dizendo: é verdade, até que enfim foi descoberta a nossa origem. Está descoberta a nossa origem. Encontramo-nos com a nossa origem. Encontramo-nos com o nosso verdadeiro mundo de origem. Até que enfim. Então, a satisfação de todos é incalculável, porque todos agora estão cientes da sua verdadeira morada eterna, do seu verdadeiro mundo real, natural, de racional. Hoje, todos glorificados racionalmente, todos alegres, felizes e contentes para o resto da vida, racionalmente, porque sabem que agora não vão morrer mais. Vão sim se transferir de um mundo a que não pertencem para o seu verdadeiro mundo, para o mundo a que pertencem, para o mundo do seu verdadeiro ser. Então, a vida continua, porque há somente a transferência de um mundo que não é o seu verdadeiro mundo para o seu verdadeiro mundo de origem. A vida continua, passando de um mundo para o outro, passando de um mundo a que não pertencem para o mundo a que pertencem. Portanto, a vida continua. Não morrem mais. Morriam na fase de animal racional, porque o animal racional não sabia por que era um animal, e muito menos conhecia o seu verdadeiro mundo de origem. Não sabiam a sua origem, o seu mundo de origem. Viviam nessa fase de animal, nascendo e morrendo aí, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, porque não conheciam o seu verdadeiro mundo. Agora, todos conhecem, todos em contato com seu verdadeiro mundo, vendo a luz racional, sendo orientados pelo mundo racional, depois de adquirirem a vidência racional. Vendo o mundo racional, os seus habitantes, conversando com eles. Agora sim, descoberto o seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Então, nessa fase racional, ninguém morre. Há a transferência do mundo terreno para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para a eternidade. A vida continua, saindo de um mundo e continuando no outro, que é o seu verdadeiro mundo de origem. Então, está aí o fim da vida da matéria e o princípio da vida no mundo de onde vieram e para onde vão. Agora sim, acabou-se o medo de morrer. Todos tinham medo de morrer. Ninguém morria por gosto. Morria porque não tinha outro remédio. Hoje, não morrem mais, porque a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem. Saem do mundo de matéria e entram para a eternidade, que é o mundo racional. Está aí consagrado universalmente o que todos há muito desejavam e o que todos há muito pensavam, mas não sabiam como se comunicar, como entender e ver o seu verdadeiro mundo de origem. Sabiam que existia outro mundo com seus habitantes, mas não sabiam como se comunicar com esse outro mundo, que é justamente o mundo racional, que é a causa dessa deformação racional. Então, muitos diziam: não há efeito sem causa. Se existe este mundo que nós habitamos, com todos estes feitos, é porque existe a causa. A causa é o outro mundo, com outros habitantes, que é a causa deste que nós habitamos. Hoje, todos em contato com o seu verdadeiro mundo de origem e vendo todos do mundo racional, por adquirirem a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural de racional. Então, agora sim, todos com imenso prazer de viver, porque sabem o porquê estão vivendo, sabem o porquê dessa vida, o porquê desse mundo e o porquê do outro. Sabem o porquê de tudo, sabem de onde vieram e para onde vão. Nessa fase consciente, que é a fase racional, todos alegres, felizes e contentes, por saberem que findou-se a odisseia da vida da matéria. Findou-se o crepúsculo abrasador do reinado do fogo. Hoje, todos integrados na eternidade, que é o mundo racional. Todos vivendo no mundo dos eternos, vivendo no seu verdadeiro mundo de origem. O corpo fluídico é que é a causa do micróbio para a formação desse corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética. A causa do micróbio é o corpo fluídico, e a causa do corpo de matéria são os micróbios. Então, a causa do micróbio, que é o corpo fluídico, é que vai para o mundo racional. Uma vez se retirando a causa do micróbio, não existem mais micróbios, não existe mais vida de matéria. Agora, todos vivendo aí, racionalmente, dentro da fase consciente racional. E daí, vindo o prolongamento dos anos de vida de todos, vivendo racionalmente até o fim da destruição da matéria. A matéria é um mal, e por isso, por si mesma, se destrói. E assim, hoje, a grande epopeia universal, a grande alegria entre todos universalmente, todos felizes e contentes para o resto da vida, racionalmente, e dizendo: é verdade, nunca se esperou semelhante coisa divina racional. Por meio de mensagens do mundo racional, ficamos todos cientes do porquê desta deformação racional, do porquê da origem de racional. Hoje, a nossa origem descoberta, o nosso mundo verdadeiro, a nossa verdadeira casa, o mundo racional. Muitos emocionados e impressionados, chorando de alegria, chorando de emoção por conhecerem o mundo racional, por conhecerem de onde todos vieram, como vieram e por que vieram, para onde todos vão, como vão e por que vão, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora, acabando a agonia de todos, o pesadelo de todos, o medo de todos. Todos tinham medo de morrer, porque viviam todos agonizando. Hoje, vendo e sabendo que não vão morrer mais. Na fase racional, não há morte. Há, sim, uma transferência da vida de um mundo para outro. A vida sai desse mundo de matéria e continua no outro mundo, o mundo racional. Então, agora, saiu o pesadelo da cabeça de todos que tinham pavor da morte. Vejam que tudo tem o seu dia e que tudo tem a sua época. Chegou o dia e chegou a época de todos se libertarem da vida da matéria. No mundo racional, todos são puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. São eternos. Não há sofrimento. É um ser só. Não há macho nem fêmea. É um ser de uma natureza completamente diferente, por serem seres superiores. Não há matéria. É outra combustão que não há com que fazer comparação na vida da matéria. E assim, a paz vai reinar na Terra, por estar aí a fase racional. Na fase racional, tudo é racional. Todos equilibrados racionalmente e vivendo racionalmente. E por viverem racionalmente, tudo dando certo na vida de todos. A vida consciente, a vida positiva, é a vida racional, completamente diferente da vida do animal racional. A fase de animal racional foi uma, e a fase racional é outra. A fase de animal racional é a fase negativa, e a fase racional é a fase positiva, é a fase consciente. A fase de animal é a fase inconsciente, a fase do desequilíbrio, e a fase consciente é a fase do equilíbrio racional. Então, agora, todos vivendo racionalmente porque estão dentro da fase racional. Agora, é ler e reler para se desenvolverem racionalmente. Nesse desenvolvimento, vão perdendo a parte magnética do corpo e a luz racional tomando conta do corpo. Vão perdendo a parte magnética e a parte elétrica, ficando, com o tempo, completamente desligados da parte magnética e da parte elétrica. Toma conta do corpo a luz racional, ficando então o corpo ligado pela luz racional ao mundo racional, e daí vendo tudo quanto é de racional. Está aí a fase racional, a fase consciente, a fase do progresso racional, por a orientação de todos ser racional e o progresso ser racional. A fase de animal racional, como estão vendo, é uma fase já liquidada há muito. E por isso, entraram em liquidação os seus feitos. Está aí tudo em liquidação. Está aí a liquidação do animal racional. Está aí, sob as vistas de todos, a liquidação moral, a liquidação financeira e a liquidação física, sobre todos os pontos de vista. É por isso que estão todos aí, desentendidos de si mesmos e de tudo. Uns contra os outros, devorando uns aos outros, porque a fase de animal racional está em liquidação e estão liquidando uns aos outros. A liquidação está de uma forma tal que impressiona, emociona e apavora todos. Todos com pavor e com medo. Todos com medo noite e dia, devido à liquidação do animal racional. Uns contra os outros. É por isso que é preciso a propaganda noite e dia para que todos tomem conhecimento e saiam dessa fase que está em liquidação. Todos estão sendo liquidados e é preciso que entrem para a fase que veio substituir a fase de animal racional, que é a fase racional. Então, dentro da fase racional, estão amparados pela fase racional, protegidos pela fase racional, orientados pela fase racional, pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É preciso a propaganda noite e dia para que todos tomem conhecimento do transe que estão passando nesse mundo de sofrimentos, dessas modificações da natureza, da passagem de uma fase para outra, para que todos tomem conhecimento e saiam da fase que está em liquidação e entrem para a fase de recuperação, que é a fase racional, para que tomem conhecimento da fase de recuperação, que é a fase racional, e todos fiquem amparados pelo mundo racional. Então, é preciso a propaganda para salvar esse povo. Estão iguais a loucos, devorando uns aos outros, uns contra os outros, iguais a feras bravias, a feras desumanas, a feras monstras, a feras selvagens. É preciso que esse povo tome conhecimento. É preciso a propaganda, noite e dia, para salvar esse povo, que não tem conhecimento das modificações da natureza, das fases naturais da natureza. Então, não estão vendo a balbúrdia, o desentendimento e o descontrole entre todos? Todos desorientados. Por quê? Por ser uma fase em liquidação. Então, para que todos tomem conhecimento da causa deste desequilíbrio, que a causa desse desequilíbrio é a fase de animal ter sido liquidada e os seus feitos estarem em liquidação. Por isso, ninguém se entende, uns contra os outros, devorando uns aos outros, uns verdadeiros loucos. O desequilíbrio se apoderou de todos e chegaram a esse ponto de não saberem o que fazer para conter a onda de desequilíbrio. Agora, todos sabendo a causa de todo esse sofrimento universal, todos tratando de tomar providências, fazendo propaganda noite e dia, dia e noite, para o equilíbrio de todos, para o equilíbrio da humanidade, para a salvação de todos, para a salvação da humanidade. Então, não estão vendo os crimes bárbaros, as monstruosidades, as injustiças, a dificuldade, a calamidade, o pavor, o medo, o sofrimento que se multiplica, a agonia de todos, todos em desespero, todos preocupados, todos agonizando noite e dia? Esse desequilíbrio infernal é o que se passa universalmente. É preciso a propaganda, porque não há efeito sem causa. A causa é a fase de animal racional ter se acabado, ter sido liquidada, e estão em liquidação os seus feitos, como aí estão em liquidação de tudo. Vejam que não podem perder mais tempo. Não há mais tempo a perder. É a propaganda noite e dia para a salvação de todos, para que todos tenham conhecimento da fase racional, que chegou na Terra, e de que a fase de animal racional já foi liquidada há muito, e estão os seus feitos em liquidação. A fase racional veio substituir a fase de animal que terminou o seu período, porque tudo que tem princípio tem fim. Essa fase teve o seu princípio e teve que ter o seu fim, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Por isso, tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo é transição. Tudo são fases que passam, períodos que passam na matéria. Tudo é assim. Tem suas fases, seus períodos, seu tempo de duração, porque tudo que tem princípio, na matéria, tem fim. Chegou o fim da fase de animal racional e seus feitos entraram em liquidação. Ninguém mais estava suportando a vida assim desse jeito, sem saber por que a vida se desencadeou universalmente de uma maneira tal que todos ficaram sem compreender qual o motivo que levou todos a esse roldão de ruínas, de todas as espécies, de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todos os tamanhos e de todos os quilates. Hoje estão sabendo, porque não há efeito sem causa. A causa foi a fase de animal racional ter sido liquidada, porque chegou o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Entraram em liquidação, a fase de animal racional e todos os seus feitos. Daí entraram em pânico, na era do fogo, numa situação de fogo por todos os lados, uma fase de salve-se quem puder. Tudo isso por não saberem que a fase de animal racional se acabou e entraram seus feitos em liquidação. Então, para que todos tomem conhecimento do porquê de todas essas ruínas que vão pelo mundo afora, é preciso a propaganda noite e dia, para que todos tomem conhecimento da fase racional e sejam todos amparados dentro da fase consciente, racionalmente. O sofrimento da fase dos feitos que estão em liquidação já é demais. Ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais, por a fase ser uma fase em extinção, e os seus feitos em extinção também. Para que não sejam extintos, tratem todos de fazer a propaganda, para salvar esse grande rebanho que desconhece a fase racional. O mundo entrou numa nova fase, a fase racional. E quem sabe e quem conhece tem que levar o conhecimento aos que desconhecem, aos que não sabem por que no mundo estão todos assim, sofrendo e penando. Todos estão em liquidação sem saber a causa e sem saber o que devem fazer para se salvar, para pôr termo a essa situação calamitosa de beligerância universal. Todos guerreando sem saber por quê, todos confusos, todos loucos, todos desequilibrados, sem saber por quê, sem saber a causa de todo esse sofrimento. Então, você que sabe, que conhece a causa, qual é o seu dever? Fazer a propaganda, sem perca de tempo, que o sofrimento já é demais universalmente. É irresistível. Não há mais sossego, não há mais paz, não há mais felicidade por ser uma fase em liquidação. Está aí agora a fase de recuperação de todos, a fase racional, a fase da eliminação de todos os males, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, a fase racional. A fase racional é a fase de amor e paz racional. A verdadeira fraternidade de paz e amor racional, somente dentro da fase racional, da fase consciente, da fase positiva, da fase em que todos serão orientados racionalmente. Agora, todos dentro da fase racional, todos felizes, alegres e contentes para o resto da vida, vendo e sabendo que agora estão dentro do seu verdadeiro mundo de origem, porque o corpo fluídico que deu causa ao micróbio já se retirou daí da matéria, ou já foi retirado para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, estão mais do que cientes que não são mais mortais. Se fossem mortais, continuariam aí a nascer. Mas, por não serem mortais, é que o corpo fluídico já está no mundo racional. Já saiu do mundo a que não pertence, do mundo de matéria, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo ao qual pertence, o mundo racional, a eternidade racional. Então, está aí a verdadeira fraternidade, paz e amor racional. Todos vivendo equilibradamente, racionalmente. Está aí a paz universal racional, a fase racional, a cultura racional. Quem tem cultura racional, vence. E quem não tem cultura racional é vencido. Quem tem cultura racional está dentro da fase racional. E quem não tem cultura racional está na fase de liquidação do animal. Então, em primeiro lugar de tudo na vida, a cultura racional. Em primeiro lugar, a cultura racional. Em segundo, terceiro, quarto e quinto, a cultura racional. Em sexto, em sétimo lugar, a cultura racional. E por aí afora, a cultura racional. O mundo é um todo só. O mundo racional dos puros, limpos e perfeitos e o mundo da deformação racional, ou de degeneração racional. É um mundo só. Portanto, o mundo é um todo só. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, que é o mundo racional, e a parte que não estava pronta para entrar em progresso, onde uns tantos entraram por livre e espontânea vontade. E o resultado foi essa parte descer e dar origem a essa deformação racional. Mas não deixa de ser tudo uma coisa só. Racional deformado, cheio de defeitos, e racionais puros, limpos e perfeitos no mundo racional. Agora, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos de volta para o seu verdadeiro natural, para o seu verdadeiro mundo de racionais, puros, limpos e perfeitos. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o mundo é todo uma coisa só. Racionais, puros, limpos e perfeitos no mundo racional e racionais deformados nessa deformação racional, nesta deformação material. Não deixa de ser tudo uma coisa só, porque tudo é racional, puro, limpo e perfeito e racional deformado em matéria. Agora, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, todos conhecendo a sua origem e todos de volta para a sua origem, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso tinha que chegar o dia de ser esclarecido, como aí está, todo o esclarecimento, o porquê ficaram nessas condições, sem solução, nessa degeneração racional. Agora, todos esclarecidos de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. A solução geral da vida e do porquê da vida material. Hoje, todos dentro da fase racional, dentro da fase consciente, dentro da fase positiva, dentro da fase do mundo de origem de todos, o mundo racional. E todos ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Tudo e todos voltando ao seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Vindo, então, a extinção da vida da matéria. Vindo a extinção dessa deformação racional. Por todos estarem de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Na fase racional, com esses restinhos da vida e aninhos de vida que todos têm, todos serão orientados racionalmente, vivendo todos felizes e contentes por tudo começar a dar certo na vida de todos, havendo a verdadeira paz entre todos. A paz racional e a concórdia universal. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e tudo dando certo na vida de todos. Todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes para o resto da vida. Até que chegou o dia da alegria de todos universalmente, por saberem e conhecerem o porquê viviam aí, dentro desse buraco, olhando cá para cima e vivendo igual a bicho, sem saber por que viviam. Hoje, todos sabendo o porquê aí ficaram e a causa que deu origem a assim serem. Hoje, pelo que conhecem e sabem, tudo belo, tudo bom, tudo racional. Todos sabendo o porquê da origem desse nada que se formou nesse tudo aparente. Hoje, todos sabendo o porquê assim ficaram e dizendo: é verdade, com o livre-arbítrio começamos e com o livre-arbítrio estamos, e por isso, aqui, nesta vida de matéria, se abusa de tudo. Somos livres pensadores, e aqui continuamos com o livre-arbítrio. Esse tal de livre-arbítrio é que foi a causa de nós aqui estarmos. Esse tal de livre-arbítrio é que foi a causa das ruínas de todos. A livre e espontânea vontade é que é a causa do nosso sofrimento. E assim, hoje, todos dentro da fase consciente, a fase racional, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio racional, vivendo então conscientemente, porque sabem por que estão vivendo. Dentro da fase racional, ninguém morre, porque a vida continua, sendo transferida desse mundo a que não pertence para o seu verdadeiro mundo de origem, para a eternidade, o mundo racional. É a vida racional. A fase da vida de animal racional é que foi a fase mais torturante para a lapidação do animal. Para o animal chegar a compreender e a entender o seu verdadeiro ser de racional, tinha mesmo que passar por toda a lapidação que passou e até hoje está passando. Já acabou a fase, mas estão aí os feitos da fase em liquidação. Então, é preciso que todos façam a propaganda para levar o conhecimento a quem não conhece e a quem não sabe, para entrarem para a fase racional e saírem da fase de liquidação do animal racional. A fase de liquidação é como estão vendo. Ninguém tem sossego. Todos desesperados, todos desequilibrados, todos com medo, todos doentes, todos nervosos, todos correndo. Tudo só cheira mal. A miséria das misérias, a fome pelo mundo, a sede, as catástrofes, as ruínas, as hecatombes, os desastres e a multiplicação dos mesmos, e a multiplicação de tudo de ruim, para a liquidação do animal racional. Na frente dos olhos de todos, esses males todos, mas desconheciam a causa. A causa, aí está, é o término da fase de animal racional. Então, é preciso que todos conheçam por que o mundo está assim, em ruínas. Todos em ruínas, porque não há efeito sem causa. Hoje é como estão vendo. Ninguém tem garantia. É o salve-se quem puder. A fase do derrotismo, a fase de liquidação do animal racional. Todos enlouqueceram, e por isso uns contra os outros, devorando uns aos outros, por nada, gratuitamente. Sofrendo o justo pelo pecador, sem saber por que está sofrendo, e dizendo: eu não fiz nada, eu não devo nada, por que estou sofrendo? Está sofrendo porque está na fase de liquidação. Então, para que todos conheçam a causa da situação que estão passando, é preciso a propaganda, para todos conhecerem a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, porque na fase racional passam a ser aparelhos racionais. Muitos costumam dizer: não é possível. Pelo que vem acontecendo no mundo, nós estamos no fim dos tempos. Estamos no fim do mundo. Como de fato está aí o fim da vida da matéria, o fim do mundo. E assim, o mundo nessa fase de liquidação atravessa as horas mais negras de sua existência. E por isso estão aí as monstruosidades, as calamidades, os desequilíbrios, os crimes hediondos, a loucura predominando, e todos sem saberem o que fazer para sair do caos e dizendo: não temos mais com quem contar nem onde nos agarrar. Tudo falhou. Tudo é falho. Tudo é nada. Tudo não vale nada. E por isso a situação é de salve-se quem puder. Então, contar com quem? Contar com quem não há? Cada qual que trate de si. Tudo isso porque a fase de animal racional terminou e seus feitos estão sendo exterminados, sendo liquidados. Por isso, estão aí as multiplicações de todas as ruínas, dos desastres, dos crimes. Enfim, se for enumerar, vai muito longe. Mas não há efeito sem causa. A causa é o término da fase de animal racional, que se acabou. Agora, o dever de todos é fazer a propaganda para salvar esse grande rebanho que está em liquidação sem saber por quê, que está sendo liquidado sem saber qual a razão desses males, dessa derrota, desse fracasso, dessa liquidação em massa, física, moral e financeira. Não há quem aguente. Ninguém aguenta mais. Todos perdendo tudo, perdendo o que tinham e perdendo o que têm. Correndo para ver se não perdem a vida. Fugindo para ver se não perdem a vida. E, às vezes, fugindo é que acabam perdendo. Então, é o salve-se quem puder. A liquidação do animal racional. É preciso a propaganda para que conheçam a fase de recuperação que chegou ao mundo, a fase racional. Porque o sofrimento universal é desolador, é impressionante, é apavorante, é de apavorar. Não há sossego. É brigas e mais brigas, multiplicações de brigas por todos os cantos, por todos os lados. Brigando por nada, brigando por tudo que não vale nada. A liquidação botou todos loucos. E assim, é dever de todos fazer a propaganda para a recuperação do animal racional que está em liquidação sem saber por quê. Vejam as mudanças naturais da natureza. As mudanças de fases, como trazem grandes transtornos na vida de todos, como trazem grandes transtornos universalmente.